Ei, moçada, atenção, ritmo marcante e hipnotizante. Eu sou rap Wiradil, amizade, eu sou NG Naldil e digo a realidade dos fatos que vieram ou que vão acontecer. Num segundo improviso e conto tudo a você. Não é que sou o único que faz o diferente. Rap bom e do pesado que balança essa gente. Não são os enganados, não ficarão sozinhos, não morrerão, só viverão porque são NG Naldil. Hipnotizante. Permita que apresente o senhor das suas peças. Naldinho, todo mundo me conhece. Meu rap você dança. Meu rap você dança. Meu rap você dança. Dança. Meu rap você dança. Dança. Dança. Hipnotizante. Permita que apresente o senhor das suas peças. Meu nome é NG, todo mundo me conhece. Meu rap você dança em todos os lugares. Na esquina, na casa, na rua, no clube, no rádio, no mundo, nos bailes. Boss rap, boss, boss. Boss rap. Boss rap. Really deep. Ritmo marcante, hipnotizante. Boss rap. Marcante hipnotizante. Amizade, eu sou NG Naldil e digo a realidade dos fatos que vieram ou que vão acontecer. Num segundo improviso e conto tudo a você. Não é que sou o único que faz o diferente. Rap bom e do pesado que balança essa gente. Não são os enganados, não ficarão sozinhos, não morrerão, só viverão porque são NG Naldil. Boss rap, boss, boss. Boss rap. Boss rap. Marcante hipnotizante. Boss rap, boss, boss. Boss rap. Boss rap. Ritmo marcante hipnotizante. Boss rap, boss, boss. Boss rap. Boss rap. Ritmo marcante hipnotizante. Boss rap, boss, boss. Marcante hipnotizante.